Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta, quase que não conseguimos estar de volta essa semana nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, na EA, no Canadá, e também da EA, no Canadá, game designer, futuro CEO da EA, da Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. A abertura tá beleza hoje, é Rafael Kunen. Agradece depois por essa apresentação fantástica. Valeu. Rafael Kunen aqui vai ter um ritmo intenso de trabalho a partir de agora no projeto dele. Eu que estou vindo de um ritmo intenso pra caralho. E ele que, de nós três, não faz porra nenhuma. Chega no trabalho às 10, sai às 4. É horário de bancário. Ele que é artista lá na Bethesda Games. Tudo isso, Montreal. Igor de Castilho. Eu gosto do horário, tá ligado? Tipo, quando eu chego em casa, vocês estão indo Eu reporto o que eu observo. É 4 da tarde aqui, você tá em casa jogando Zelda. Então... O cara tá do outro lado do planeta. A gente tá no meio do dia lá, trabalhando pra caralho, vendo no Skype. Porra, esse jogo é legal, cara. O cara tá falando assim, cara, ó. A gente tá trabalhando, velho. Esse episódio do Game of Thrones tá muito bom. Porra, é. O Giliar não viu ainda, hein? Olha o spoiler aí. Eu vi o primeiro, só não vi o segundo ainda, é. Nós estamos aqui chegando pra vocês um pouco atrasados essa semana. Não deu pra gravar no domingo, eu tava doente. Vocês não vão saber, Não, eles vão saber, porque não agora vai ser na terça. Eles vão saber, né? Giliar falou. Não, mas quem ouve sempre na terça não vai ouvir na terça, pô, porque não vai dar tempo dos Zabuzeta editar, nós estamos gravando na segunda de noite. Ou vai. Ó, se você ouvir isso, você vai saber se saiu na terça ou não. Challenge accepted. Vai editar de madrugada. A gente fez nossa parte, a gente gravou. Porra, gravou antes, né? Barely. Mas, cara, esse fim de semana foi foda. Como eu falei, no meu caso, principalmente, cara, tô fazendo um overtime absurdo. Pra vocês, jogadores de FIFA aí, estão ouvindo? Filho da puta. É pra vocês que eu tô fazendo tudo isso. Legal. Produtor da FIFA. Produtor do FIFA. Questiona a integridade da mãe dos jogadores. Mas eu amo, eu tenho que amar muito meu trabalho, cara, pra fazer as horas malucas que eu tô fazendo. Mas uma hora vai acabar, FIFA 18 tá ficando bonito por causa disso, não seria por outro motivo. Mas não tamo aqui pra falar de FIFA 18, nem pra ficar chorando pitanga de que não conseguimos gravar no fim de semana. Tamo aqui, vamos gravar. Acho que vai ser um programa bem maneiro e vamos falar de várias coisas legais que aconteceram e algumas, né, um pouco de nostalgia também aí vai ter no episódio de hoje que começa agora. Vamos lá. E antes da gente entrar aí nos trabalhos, por assim dizer, do episódio 210 do podcast, que é o episódio de hoje, a gente tem que marcar o hangout do mês de julho com os patronos de $15 lá do patreon.com/podcast. Então, no dia 30 de julho, domingão que vem, você que tá ouvindo aí que é nosso patrono de $15, às 14 horas de Brasília, vamos fazer o hangout com os patronos de $15 do podcast no dia 30 de julho. Anote aí, reserve um horário pra você conversar com a gente sobre o que vocês quiserem. Ainda dá tempo, hein? Quem quer se tornar patrão de $15 pra participar no dia 30 de julho, às 14 horas de Brasília, do nosso Hangout, entra lá no patreon.com/podcast. Quem não pode dar $15, $3 já é o suficiente pra você participar da nossa comunidade no Google Plus, onde a gente conversa de tudo. Comunidade essa que está organizando, rapaz. Uma Game Jam. É a Jamtastic versão 2 em 2017. Nós recebemos um e-mail aqui do Wilkinson da Holt de Souza, nosso patrono, que é um dos organizadores do evento. Tá indo até o dia 31 de julho. Então, no dia 30, eu acho que alguns dos nossos patrões vão estar muito ocupados finalizando o jogo deles pra Jamtastic, que eu vi alguns projetos da primeira versão e estamos super curiosos pra saber o que a galera da comunidade tá organizando, tá aprontando e quais vão ser os resultados da Jamtastic Volume 2. Aguardem que a gente vai divulgar aqui pelos canais do PodQuest o resultado dessa Game Jam. Quer saber mais, cara? A melhor forma de você se juntar com essa galera é entrar lá no Telegram do PodQuest, tem sempre o link aí no nosso post, ou se tornar um patrono da gente prefere essa forma, inclusive. Então, um patrono a partir de $3 pra participar da nossa comunidade lá do Google Plus e ficar por dentro de tudo isso daí e conversar com muita gente boa que faz parte da nossa comunidade, que é desenvolvedor de games. Então, você que quer participar de tudo isso, patreon.com/podcast, entra lá e ajuda a gente. Agora vamos lá, né? Conversar sobre as últimas dos podcasters nessa segunda-feira ensolarada à noite. Já são quase 10 da noite para Igor de Castilho. Vou deixar você aí primeiro. Antes que você caia no sono, Igor, conta pra gente o que você tem assistido, jogado, feito aí que você queira falar. Então, essa semana tô começando a assistir a segunda temporada de Preacher. Terminei a primeira temporada, acaba de um jeito que eu falei, tá, a próxima temporada vai ser uma bosta, sabe? Porque, beleza, mas a primeira temporada foi massa, achei que não tinha nem como começar a segunda temporada. E não, a segunda temporada é massa, porque os personagens são muito bem escritos, sabe? Aham. Tá tão legal quanto a primeira temporada, sabe? Tipo, tô de novo engajado, tô super afim de assistir tudo. Se já recomendei desde a primeira, garanto que pode, quem gostou dos primeiros episódios da primeira temporada vai gostar da primeira, vai gostar do começo da segunda. Então vale a pena começar aí quem tá afim. Preacher. Só tem duas até agora? É, tá, acho que na quarta ou quinta episódio da segunda temporada. Acabou de voltar. Entendi. É, outra série que eu assisti que eu achei bacana, que vale a pena comentar, foi Dear White People. É uma série do Netflix sobre racismo. É uma comédia, então já começo dizendo isso, porque, né, porque já sobre racismo deve ser pesado pra cacete, assim, mas não. Uhum. Eles conseguem quebrar bastante o ritmo. Eu acho que ele consegue ser tão bem sucedido em falar sobre racismo quanto Get Out, assim, sabe? Olha. Então, achei bem bacana. Eu acho que se você tem dificuldade de entender algumas coisas, como, por exemplo, ah, por que que o cara pode falar uma palavra e eu não, sabe? Ou por que que nas músicas eles cantam coisas e eu não posso falar? Ou por que que eles têm esses grupos e eu não posso ter grupo disso? Ou por que que a frase Black Lives Matters só funciona pra Black Lives e não pra White Lives Matters, sabe? Por que que isso é tão importante? Se você tem dificuldade de entender isso, acho que essa série é perfeita pra explicar isso, sabe? Sem julgamento, assim, sabe? Não tô julgando também quem não entende nem nada, assim. Eu consigo entender que é complicado às vezes entender, ou, né, se ter empatia por isso, mas eu acho que é preciso entender um pouco sobre a história, né, sobre o que que é racismo nos últimos 50 anos nos Estados Unidos. É bem diferente do que os últimos 50 anos no Brasil. Ah, é. E a gente assistindo a série dá pra entender um pouco mais, assim. Eu falo isso, né, porque toda vez que eu penso em racismo nos Estados Unidos, eu lembro que, tipo, 50 anos atrás tinha ônibus pra negros e brancos, assim, sabe? Tinha restaurante. Sim, escola. E isso, no Brasil, existe muito racismo, mas não existia esse racismo, sabe? Eu, tipo, existia provavelmente no Rio Grande do Sul, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, uma barreira parecida, sabe? Mas ainda assim não é uma coisa, tipo, institucionalizada no Brasil, assim, sabe? É. Nos Estados Unidos era lei, assim, sabe? Porque, tipo, existia coisas que protegiam os brancos de serem racistas, sabe? Então, sim. Pra você entender o conceito de por que que um jovem negro hoje, não existe essa coisa de racismo reverso que as pessoas falam, que é um absurdo. É um absurdo se você entender que os pais desses caras não podiam sentar do lado dos colegas brancos, não podiam estabelecer. É muito fresh, é muito novo isso ainda, sabe? Então... É. Tem a famosa frase, né, Igor, de uma campanha política pra presidente dos anos 50 ou nessa época, que a chapa do candidato, vamos dizer, dos brancos e da elite, era, em inglês rimava, no português não vai rimar. Se você quer um negro como vizinho, vote neles, né? Tipo, no outro partido. Entendeu? Tipo, se você quer se misturar com os negros, vote no outro partido. É um absurdo, né, cara? Então, querida gente branca, né? Dear white people. White people. É um seriado de comédia sobre isso. Então tem piadas racistas. Tem... É assim, é uma... Não, é uma comédia romântica, digamos assim, sabe? Uh-huh. Quebra bastante o ritmo com o humor, mas a mensagem é bem clara. Não é pesado, não é super pesado, sabe? É uma série mesmo, com história? É uma série. Assim, tá? São 10 episódios, 20 minutos cada. Eu passei por aí, eu achava que fosse stand-up comedy quando eu vi o banner do negócio. Parece, porque é uma mulher num microfone, assim. Isso, pode crer. Daí eu não me interessei, porque não sou muito fã de stand-up comedy, assim, mas vou ver agora depois. Eu me interessei porque a Netflix tem feito algumas séries bem provocantes, assim, né? Lançou recentemente o 10 Razões Por Quê, né? Que fala sobre suicídio e bullying. Saiu recentemente aquele sobre anorexia, To The Bone. Isso, que é um filme do Netflix, inclusive com Keanu Reeves e tal. É super polêmico também, não vou entrar no mérito. É romantizado de uma certa forma, mas ele aborda a anorexia. E eu acho que o principal mérito dessa mídia é trazer o assunto, sabe? Eu não ouço falar sobre anorexia desde há 7 anos que eu não ouço falar sobre isso, por causa de um personagem da novela da Globo. Então, pra você ver como assunto, às vezes a gente esquece de alguns problemas que tem por aí, sabe? É. Como depressão, anorexia, bullying, essas coisas. Eu acho que o principal mérito é trazer a discussão, assim, sabe? Então, dito isso, aí eu fiquei interessado em ver mais, assim. Eu já tinha achado bacana, né? Dadas suas devidas proporções, né, pra cada uma delas. Essa eu tinha ouvido falar muito bem, fui ver, e eu acho que é o meu favorito até agora nesse gênero, assim, né? Assim, romance romance, assuntos modernos, barra coisas que a gente precisa saber, sabe? Entendi, eu lembrei de tudo isso que você falou, também Netflix, obviamente, mas acho que a maioria das pessoas deve ter visto Making a Murderer, documentado sobre o Stephen Avery, que foi condenado pela primeira vez injustamente, foi provado que ele não cometeu o crime, 18 anos preso injustamente. Quando ele saiu, não durou 2 anos, foi preso de novo. E aí a discussão é sobre se há algum tipo de perseguição a ele ou não. O seriado é bem pró-réu, mostra muita coisa, deixa você crendo que o cara não cometeu esse segundo crime e que ele foi preso de novo injustamente. E o quanto isso realmente foi o que aconteceu ou não, tá no ar. Mas o que eu acho mais interessante ainda é o fato de que criou consequências na vida real. O fato de ter tido esse seriado e o seriado ter sido tão assistido por tanta gente. Criou uma comoção, criou petições e na verdade teve consequências. Não vou falar pra não dar spoiler pra quem não viu ainda, mas tem coisas que acontecem no seriado que depois são resgatadas no âmbito judiciário dos Estados Unidos, depois que a série passou. Usado como combustível pra trazer novos argumentos pro caso, né? Isso. E a mesma coisa aconteceu no Serial, podcast que eu recomendo pra todo mundo. Um dos melhores podcasts que eu já ouvi, a primeira temporada principalmente, que é também sobre uma condenação supostamente injusta. Muito interessante como a gente sempre fala de mídia, o quarto poder é a imprensa, né? Uma coisa que se ouve muito falar. É nessas horas que a gente vê que isso pode ser de fato algo certo, sabe? Algo que acontece mesmo. E o Netflix tá sendo um dos canais aí mais prominentes pra fazer isso hoje em dia. É, e eu gosto, por mim, eu sou um cara questionador mesmo, eu quero mais é ver o circo pegar fogo, eu quero ver ambos os lados, inclusive, entendeu? Sendo colocados aí na cara de todo mundo pra gente discutir as coisas mesmo. Eu acho que a palavra-chave é diversidade, sabe? Então, diversidade de conteúdo, assim, sabe? Eu acho que sim. Toda vez que você tenta fazer algo diferente, assim, beleza, a gente não tem falado o suficiente sobre racismo, vamos fazer de um jeito, vamos desenhar racismo pra um homem branco, sabe? Uhum. Então, a série o Dear White People é meio que feita assim, sabe? Tipo, ela é moldada pra explicar o que é racismo, sabe? Uhum. Onde que fica racismo, sabe? Cada episódio ela é construído pra você entender que racismo acontece em diferentes perspectivas. E ela é ruim pra todo mundo, assim, sabe? Do tipo, uhum. Mostra, inclusive, do lado de um homem branco que vive numa cidade onde tem muitos negros e como ele tenta interagir com essa comunidade, como é difícil essa relação, sabe? Mesmo ele sendo, entre aspas, uma pessoa boa, sabe? Como é ruim, é difícil pra todo mundo, sabe? Então, eu achei bem bacana essa série, sabe? Eu acho difícil você não aprender alguma coisa assistindo esse tipo de coisa e que venha mais conteúdos assim. Rafael Cunha, sua vez, cara. Depois desse papo super erudito, você vai me falar que jogou joguinho. Eu vi um filme no cinema, provavelmente não tão erudito como tudo isso. Homem-Aranha de novo. Não. Eu assisti ontem à noite Baby Driver. Eu ouvi falar muito bem, eu ouvi falar muito bem. Então, cara, eu curti, assim, em termos de história, ele não tem a história mais original ou o plot twist mais foda. A história dele serve pra fazer o filme que eles querem fazer, né? A história é sobre um piloto de fuga, né? Um moleque, é um motorista que ajuda a criminosa a fazer crime fugir. Já tem as cenas de perseguição foda pra caralho, que todo mundo espera que tenha mesmo. Mas eu achei foda aí do filme é que o filme todo, assim, as ações dos personagens são no mesmo ritmo da música de fundo. Isso fica foda, cara, sabe? Tem umas batidas no ritmo, assim, daí eles fecham a porta, fecham no ritmo da música, abre o porta-mala no ritmo da música, gatilha a arma no ritmo da música, tudo no ritmo da música. Como tá tendo na moda agora de trailers fazerem isso, né? Explosões serem na mesma batida, assim. O filme todo é assim. É, o pessoal fala que é quase um musical, assim, né? Tipo, é muito foda. E isso tá na história também, porque o moleque, ele tem um problema de audição que ele escuta um zunido no ouvido, então ele está sempre escutando música pra abafar o som do zunido que ele escuta. Ele teve um acidente quando ele é criança, então ele tem esse zunido, então ele escuta música o tempo todo pra abafar o zunido, né? Que é agoniante pra ele. Ou seja, o filme todo é o moleque ouvindo e a música, ou seja, os diálogos, às vezes ele tá com a música alta e tu não escuta. É tipo Kevin Spacey falando com outro ator fodão, os diálogos fodam e é só ele lá assim, só com a música. ouvindo e tu não escuta o diálogo, sabe? E tudo assim, é como ele faz tudo com o ritmo da música, assim, tem várias. Eu não quero dar spoiler porque é umas paradas legais do filme, que acontece da dependência da música que ele tem pra fazer o trabalho dele bem feito. E é muito legal isso, a sacada é muito legal. Tipo, não tem a história mais revolucionária, mas é o suficiente pra eles contarem essa história que eles querem, sabe? Pô, eu curti, cara. Eu achei um filme massa. Assim, a minha expectativa não era das maiores. O filme surpreendeu as minhas expectativas, mas a minha expectativa não era grande. Eu fui esperando um filme de ação. Um filme de piloto de fuga mesmo. Que só o que ele faz é escapadas de GTA, assim, sabe? O filme tem isso e tem mais, assim. Eu curti. Eu acho que vale a pena ver. Nem que seja só por essa pegada nova. Assim. engraçado, né? O filme é tão autêntico que eu fui falar, cara, ele deve ser um diretor bom, sabe? Aí eu fui ver aqui, é do Edgar Wright. É o diretor de Shaun of the Dead, Scott Pilgrim, The World's End, Hot Fuzz. Tipo, dá pra ver que contém assim, autenticidade, assim, no ritmo do filme, eu, normalmente de um cara bom, né? Pô, Igor, você tá falando que ser um bom diretor não é uma coisa que acontece por acaso? Não, nem sem querer. Eu esqueci de comentar, eu comprei Splatoon 2 essa semana, então comprei o lançamento, tô jogando, joguei o final de semana, passei o final de semana jogando. Pra quem não conhece Splatoon 2, é um shooter da Nintendo, que saiu pro Wii U, né, e agora eles lançaram o 2, onde não é necessariamente o 2, ele é meio que uma versão remasterizada do 1, com DLCs combinado, tipo um Mario Kart, um pouco mais do que o Mario Kart 8, sabe? Então eles lançaram ele com mais coisas, mas a core mechanic é praticamente a mesma, assim, sabe? Ainda é praticamente o mesmo jogo, assim, nem visualmente mudou muito, assim, é basicamente mais conteúdo mesmo, assim, sabe? É um shooter da Nintendo, então tem toda aquela coisa como a Nintendo faz o approach de um shooter, assim, sabe? Então, uhum. Só isso eu acho que já é muito bacana, assim, do jogo, sabe? A moral do jogo é pintar o cenário, ele é um Overwatch, assim, sabe? Então, o core do jogo é multiplayer, então você monta time, matchmaking, e vai pra uma partida, a partida é super rápido, dá um score, você, né, ganha seus pontos, próxima partida, chega a um certo nível, você pode começar a participar de partidas ranqueadas e fazer partidas mais profissionais, assim, e então o jogo é bem hardcore, assim, nesse tipo de controle, assim, sabe? E a grande sacada dele é que você não, pra você ganhar, tipo, a partida é feita por pintar o cenário, então ganha quem pinta mais o mapa, sabe? É uma briga de paintball, onde atirar no outro não faz, não é o principal, ele é na verdade é um metagame, não é o core game é pintar o mapa, sabe? Quando você atira em outra pessoa, ela dá respawn e no tempo que ela tá dando respawn, ela não tá pintando o mapa, então existe muita vantagem em tirar outras pessoas da jogada momentaneamente, tem outras coisas que tem vantagens por isso, mas o core é pintar o mapa, então é muito bacana você ver como isso cria outra dinâmica, assim, sabe? Como pro jogo. Onde você, eu não quero matar ninguém, sabe? Eu só quero ficar aqui pintando, limpando a sujeira. Quando eu vejo combate, eu vou pro outro canto. Ou às vezes você tá mais empolgado, falando assim, não, hoje eu vou tentar matar todo mundo, sabe? Então você vai pra cima e fica só perseguindo a galera e atrapalhando e tentando deixar o seu time ter espaço pra ir limpando, pra ir pintando o cenário, sabe? Pode pintar por cima do outro? A ideia é principalmente essa. Então, no final ele faz uma avaliação de quanto o mapa tá pintado e você tem que pintar um por cima do outro, assim, sabe? Então, no começo não tá pintado, existe um ultimate que é carregado por você pintar chão, então você tem que pintar mapa pra você. Isso também dá uma dinâmica interessante, porque, por exemplo, se você começar a partida pintando todo o teu mapa, o teu berçário, digamos assim, você vai carregar muito rápido o teu ultimate, mas quando você der respawn, você vai ter que ir lá conquistar o cenário do outro cara, sabe? No começo, a primeira coisa que você vai fazer é, beleza, vou ficar aqui protegido, só limpando aqui atrás, né, garantindo cada pintadinho que eu vou pintar, mas aí quando você percebe que, na verdade não, eu só pinto o mínimo no começo, vou, sabe, você começa a ver que tem, como tem uma profundidade diferente no gameplay, sabe? Uhum. A outra coisa é, quando você tá sobre a tinta do inimigo, você tá em slow, super slow, você tá quase parado, assim, sabe? Então você tem que pintar embaixo de você pra você poder fugir, sabe? Existe uma briga psicológica entre você ver o mapa da outra cor ou da sua cor, sabe? Então existe um cabo de força subliminar aí, que é opa, então o mapa tá ficando muito na cor do inimigo, assim, sabe? Eu sei que isso me deixa muito vulnerável, sabe? Então eu preciso conquistar de novo o terreno, mais do que matar gente pra poder ter uma chance nos combates, sabe? Ou então eu preciso usar isso de alguma forma inteligente, eu preciso pintar o berçário do cara, forçar ele a ter um respawn mais lento pra aí o meu time voltar e reconquistar um pouco de espaço, sabe? Tipo, é bem interessante, assim, sabe? Sim. Porque o jogo, ele deixa de ser sobre matar pessoas e sobre toda essa parte de metagame dele, que bem rápido, é um easy to play, hard to master, assim, sabe? Bem rápido, fica bem claro que tem milhões de formas de jogar esse jogo e tem milhões de estratégias diferentes. Se você tiver um time afiado, vocês podem realmente fazer estratégias e discutir em meio tempo e fazer improviso e coisa assim. É bem bacana, sabe? Mas dito isso, ele compete com tanto outro jogo bom nisso que tem por aí, sabe? E acho que esse é o problema pra mim com os Splatoon, assim. Se você tem um Switch, você não tem Overwatch, não tem, por exemplo, PlayerUnknown's Battleground, ótimo, massa. Vá com fé, Splatoon é massa pra caramba se você joga de gosta de competitivo, sabe? Se você não gosta de um competitivo, se você já tem um Overwatch, se você já tá engajado em outro jogo competitivo como LoL, Dota ou um PlayerUnknown's, sabe? É muito difícil você ter gastar o tempo que precisa pra aprender a jogar um jogo como esse, sabe? Porque a barreira é bruta, assim. Você vai entrar num jogo desse, você vai tomar um couro, você vai aprendendo a jogar e aí você vai entendendo como fazer. Você percebe que não faço tudo o que eu consigo, que eu queria fazer, sabe? Por causa da limitação do controle, né? Por ser um shooter de console, sempre tem outro cara do outro lado que joga muito bem. Então a barreira é muito alta. Até você chegar no ponto onde você consegue fazer as coisas que você quer fazer, pra o jogo ficar divertido, você tem que meio que respirar fundo e tentar de novo, e se deixar levar pelo processo de aprendizado, assim. E se eu gosto só de co-op? Então, existe um modo que é exclusivo dessa versão, que é um Horde Mode, né? Que é um modo contra waves de inimigos, assim. Esse modo é muito bacana. Tipo, é muito, muito bacana mesmo. É bem polido. São 5 waves. São 7 boss possíveis que podem vir. As combinações disso são completamente aleatórias. Os mapas mudam um pouco. Então, por exemplo, você começa num barco em cima de uma ilha. Se você cai na água, você morre. E a água vai subindo, sabe? O mapa vai diminuindo, vai ficando mais restrito e vai mudando o level design por causa disso. Então, algumas coisas vão começar a flutuar. Algumas coisas que eram fáceis de andar viram uma zona de morte, né? Então, você tem que tomar cuidado disso. E a outra coisa é pontos de interesses mudam aleatoriamente sobre o mapa, né? E dito isso, os bosses também têm mecânicas específicas. Então, não é só um cara com muita vida. É um cara que vem com escudo e aí quando você atira ele toma stun e aí alguém tem que vir por trás e bater nele pelas costas. Ou é um cara que de vez em quando ele abre um ponto de vulnerabilidade e você tem que jogar umas granadas, tipo basquete, assim, sabe? Você tem que acertar uma granada bem num lugar específico. Ou é um cara que vem por baixo do chão e de vez em quando ele vem, tipo, come pelo chão, assim, sabe? Então você tem que sair do lugar e atirar enquanto ele tá tentando comer a pessoa, sabe? E voltar pro chão. Tipo um verme maldito, assim, né? Do filme do Kevin Bacon. É bem bacana, assim, sabe? E é bem difícil, não é fácil, assim. Não tem arrego. A primeira tentativa que eu entrei, a minha partida acabou em 10 segundos, literalmente. Eu entrei, literalmente, eu caí do barco, morri, aí meu time inteiro morreu logo depois, assim. E ele força o cooperativo legal. Quando você morre, o cara do teu time pode vir e te ressuscitar, sabe? Tipo um Gears of War, assim. Uh-huh. Mas definitivamente não é o core do jogo, sabe? O core do jogo é o Turf War. Ele até tem um modo single player, que é uma mini campanha, assim, mas que parece mais um tutorial gigante, sabe? Ele te força a usar as armas que ele quer que você use pra cada nível, então você vai aprendendo as diferentes armas. Nada da progressão single player vai pra campanha multiplayer, tipo, você não tem um item que você ganha no single player que você pode usar no multiplayer. Ele parece uma coisa separada, assim, opcional, assim, sabe? Então, eu acho bacana, eu acho muito bacana, mas é meio caro, então eu acho que quem quer comprar, quem é indicado a comprar esse jogo, já sabe que vai comprar, sabe? Não acho que, se você tem alguma dúvida, talvez dá uma olhada em vídeo, se informa um pouco melhor, pode não ser pra você, sabe? Ainda mais no Brasil, né? Não tem nem representação da Nintendo, o Switch já é caro pra caralho, imagina os jogos. É, o jogo tá super caro, né? Tipo, aqui, com taxas, deu praticamente $100, sabe? Caralho. Então, é muito caro, sabe? É muito caro. Eu tava muito empolgado, porque eu queria muito jogar esse jogo, eu acho ele muito bonito, tanto a parte de GFX, como sua animação, personagem, conceito, acho a direção de arte fodida desse jogo. Polimento padrão Nintendo? Cara, isso me leva a ver os vídeos da Mario, e eu quero ver quando o Mario sair pra poder discutir sobre direção de arte, porque é uma coisa que me deixa muito irritado em ver os vídeos do Mario, é quão bizarro ele parece, e ele não Nintendo parece, sabe? Tipo, comparado com Splatoon e outros jogos. E você, Rafael Kunen, jogou o que aí pra falar pra gente, ô? Eu joguei um pouco de Fortnite, um jogo novo da Epic. Que porra é essa? A Epic, a empresa que fez Unreal Tournament, Gears of War. A Epic eu sei que é. Que é o Unreal Engine, mas... conhece? Conhece, já ouviu falar? Cliffy B. Já ouviu falar no Unreal, então? Então, Fortnite é um jogo novo deles, que tem toda a cara de ser free-to-play, agora tá num Early Access pago, né? Só que eu, como eu sou putinha da Epic, eu comprei o jogo. Você é putinha de muitas empresas se a gente for por essa, né? Porque você compra tudo. Daí se tu comprar o World Access, tem alguns itens, tem vários níveis, assim, né? Eu comprei o mais baratinho, né? Só pra poder jogar. E o jogo é uma mistura de... Eu acho que o mais próximo que eu posso chegar é a mistura de Tower Defense com Minecraft. Eu acho que é o máximo que eu posso fazer. Tipo, tu joga, tem um mapa, assim, nesse mapa tem as missões. Tem 4 classes de personagem, com suas habilidades e itens que tu pode usar. Nessas missões é basicamente tu tem que achar um mapa. Eu tenho quase certeza que os mapas são gerados proceduralmente. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza. Ele gera esse mapa proceduralmente, tem que achar um objetivo, que é normalmente um lugar, ou uma pessoa, um objeto, tem que achar e proteger esse objeto. O projeto tem que criar um forte ao redor para proteger esse objetivo. Daí começa a vir as hordas do zumbi e tu tem que usar tuas armas, as traps que tu tem, o level que tu montou, assim, né, pra, de Tower Defense pra proteger. Lembra muito o Ox Must Die, né, essa parte de setup. Sim, de traps. Sim, é, então essa parte de setup lembra muito, mas o level em si, tu cria ele, tu cria as paredes, cria escada, cria corredor, cria tudo. Pode afunilar os zumbis num determinado path que tu queira que eles vão e tu bota as traps ali, assim, né, pra defender. E as tuas armas, tudo, armas e armadilhas, tu vai colecionando, né, progredindo durante o jogo, tu vai colecionando as blueprints e daí tu usa materiais que tu pega no nível mesmo, que são três tipos de materiais: madeira, pedra e metais. E itens específicos são qualquer coisa que tu crafta no jogo, é mistura desses três e itens especiais, tipo cabos, tipo, sei lá, parafusos, coisas genéricas assim, sabe? De que tu precisa montar. Então todas as armas do jogo, todas as trapas do jogo usam a combinação desses itens que tu acha procurando. Tu pode jogar sozinho, ou o jogo encoraja fortemente jogar em grupo, né? Tu pode jogar com estranhos ou com amigos, faz uma party e faz o seu próprio. E tu tem a tua própria base, né? Que é o centro de um escudo que ele vai expandindo assim pra te proteger no mapa. A tua própria base é um lugar permanente que tu vai sempre melhorando, sempre tu pode voltar a hora que tu quiser e ir melhorando. E volta e meia tem a missão de defender a base. As bases que tu faz em missões são meio descartáveis. Quando a missão acabar, acabou aquela base, né? Então, obviamente, bota mais esforço na tua própria base, assim. E é legal, assim, tu pode convidar gente pra tua base, pra te ajudar, pode convidar gente pra ajudar a defender tua base se tu quiser, pode fazer as missões em grupo e tal. É bem divertidinho, cara. É o tipo de jogo, assim, que eu ia curtir fazer um stream com o pessoal. Parece bem massa. Eu tenho acompanhado o pessoal jogando online e parece bem massa. E cada jogador tem a sua própria base, então, sim. E tipo, quando você vai defender, você vai ter que chamar gente pra defender a sua contigo e no outro jogo você tá defendendo a de outro cara. Isso. Tem vários. A tua base tá no centro do mapa, e daí tu pode sempre voltar nela e melhorar ela, né? Volta e meia tu vai ter que defender ela, então tu pode botar tuas melhores armadilhas lá, pode fazer o que tu quiser. E daí tem missões no mapa que eles têm objetivos específicos, tem objetivos genéricos, do tipo resgate 3 sobreviventes em quaisquer missões nível 3 ou mais. Cada missão tem um nível, né? Então, tu pode ir qualquer missão nível 3 ou mais e completar aquele objetivo. São tipos de objetivo do mapa, tipo, esse é proteger um balão meteorológico enquanto ele faz o trabalho dele. A outra é achar um negócio, uma arma lá contra essa nuvem misteriosa que tem pra tu ativar a arma. Cada mapa tem um seu objetivo, assim. E daí tu vai cumprir os objetivos do mapa e pode cumprir os objetivos secundários pra ganhar XP, ganhar esses itens. Quanto melhor tu vai, né, quanto mais tu colabora nessas missões, tu vai ganhando badges. No fim da missão, tu troca esses badges pra um baú de tesouro, bem Overwatch. Tu ganha um baú no final. E só que a qualidade do teu baú depende do quanto bem tu foi. Tipo, quanto mais objetivos, quanto mais badges tu conseguiu, tu vai ganhando baú cada vez melhor. É igual tu falou, né, cara? Tá certinho, pronto pra free-to-play com microtransactions. Sim, ele é total. Eles já falaram, inclusive, que o jogo vai virar free-to-play, mas quem quiser jogar agora, colaborar com o AliEx e tal, e ter acesso a esses itens. Tem pacotes tipo de $30, de, sei lá, de 60, de 120. Cara, eu adorei muito Orcs Must Die. Esse jogo tá com certeza na minha lista. É o próximo que eu quero jogar. Eu achei legal também que uma coisa fora do mainstream é, pelo menos na minha opinião, né? Que Unreal tem estigma de ser jogo, de ser FPS. Apesar de Batman, por exemplo, ser Unreal tem esse de ser jogo de FPS. E esse é um jogo com um estilo visual totalmente diferente de qualquer jogo Unreal. Sabe que normalmente tu vê, olha pro jogo, ah, é Unreal. Essa cara do jogo é jogo de Unreal, sabe? E esse é um estilo visual totalmente diferente. Um gameplay totalmente diferente de qualquer coisa já feita no Unreal. E eu acho que isso serve pra eles mostrar também que Unreal faz qualquer tipo de jogo. É um portfólio comercial pra Epic, pra vender a indie também, né? O Unreal faz desde BioShock, Batman, até um jogo free-to-play de Minecraft mais Tower Defense, sabe? O Paragon é feito também em Unreal, né? E é um third person também. Acho que eles têm investido bastante nesse, em tentar expandir a brand do Unreal pra outras franquias. Isso que também o Unity faz, né? O maior competidor deles, que é o Unity se orgulha de, com o Unity tu pode fazer qualquer coisa. Então eles têm que martelar um pouco e, não, com o Unreal também tu pode fazer qualquer coisa. Pena que o Seco não tá aqui, porque o Seco tem opinião forte sobre tudo. Pena que o Seco não está aqui. Chegamos então, né, à parte principal do episódio 210 nesse clima. E eu vou chamar Igor de Castilho aqui, que foi o quem sugeriu nosso assunto, na verdade, partindo, né, de uma observação sua sobre um jogo que você jogou recentemente e que tá sendo muito falado na mídia. Conta pra gente, Igor, sobre o que a gente vai falar hoje, do que partiu. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre Crash Bandicoot, né, que ele foi remasterizado. Talvez até é injusto dizer remasterizado, porque ele foi reescrito todo do zero, porque refeito, eles perderam o código original, parece. E aí eles tiveram que, por olhômetro e vídeo, refazer toda a física e gameplay do jogo. Engenharia reversa. Kudos pro pré-equipe que fez isso, assim, achei impressionante. Manter o foco, né, de você fazer assim, meu Deus, eu quero fazer uma coisa nova, pelo amor de Deus, eu não quero... Não, manter o foco de reproduzir exatamente o que acontecia, né. Mas o que me incomoda bastante é que o frisson que causou, assim, sabe? Do tipo, o que tá acontecendo. Minha opinião pessoal, tá? Isso não quer dizer que é verdade absoluta, né? Longe disso. Eu sempre achei o Crash uma bosta, assim, sabe? Eu entendo que é um primeiro jogo de muita gente, sabe? Teve muita gente que entrou em videogame com a geração do PlayStation 1. E no PlayStation 1 realmente não tinha um jogo personagem de plataforma carismático, sabe? E o Crash, ele vem pra resolver esse problema, assim. Enquanto o Super Nintendo tem Mario, enquanto a Sega tinha o Sonic, a Sony não tinha esse cara, sabe? Então, existem outros personagens que tentam ser isso, mas acho que o mais icônico é o Crash, assim, sabe? E quando eu jogava o Crash quando eu era pequeno, e pequeno mais ou menos, porque eu já era meio marmanjo, né? Mas quando eu pegava o Crash pra jogar, eu achava ele uma coisa meio Sonic, meio Mario, numa visão mais estranha, com uma câmera ruim e um gameplay meio tosco, sabe? Uhum. Mas funcionava pra época, porque era o PlayStation 1, assim, sabe? Era o que dava pra jogar. Então, joguei muito Crash, porque era o que tinha pra jogar no PlayStation 1 naquela época, assim, sabe? Era um jogo relativamente polido, assim, pra isso. O problema que é, você pega, tipo, hoje a gente tá em 2017, assim, sabe? E as pessoas estão desesperadas com, tipo, oh, Crash, e todo mundo comprando, todo mundo adorando reclamar como o jogo é difícil, sabe? Quando, na verdade, eu não acho jogo difícil. Se você vê o jogo é mal feito, assim, sabe? Você percebe que as colisões são estranhas, os hitboxes não estão no lugar certo, sabe? O level design é meio fraco. Level design. Inexistente. A câmera é... Eu não digo inexistente, mas eu digo que é bem fraco, assim, sabe? Ô, Rafa, pra ser ruim, precisa existir, cara. Ele se usa como um argumento pra ser difícil. Coisas que são ruins no jogo, sabe? Então, ele explora o fato de a movimentação e a câmera do jogo ser ruim pra criar leves desafios de design. Isso é bizarro, sabe? Isso é bizarro, sabe? É por você não conseguir ver pelo ângulo da câmera, eles botam um porco atrás de umas caixas, assim, sabe? Então, você provavelmente vai cair nele uma das três vezes e morrer, porque você mal consegue ver o maldito porco ali, sabe? Então, isso são bad designs pro tempo inteiro, assim, sabe? Tipo, você vê colisões, assim, onde você vê que o cara, ele salta de uma plataforma que não existe mais, assim, sabe? Você vê que a colisão ainda detecta que ele ainda tá, mas o visual do personagem já não tá mais em cima daquela plataforma. E o design é pensado pra o salto ser feito desse jeito, sabe? Onde ele sai de uma plataforma onde você visualmente ele não tá mais, e ele pousa com a quina da box, assim, na outra plataforma. Então, ele sai do buraco, ele sai de um lugar onde ele já devia ter caído, e ele pousa no lugar onde ele deveria ter caído, sabe? Tipo, isso parece design antigo, assim. Fazia muito sentido naquela época, sabe? Eu não sei, isso me divide em duas opiniões, assim, na realidade, que eu queria até discutir com vocês. Uma é, o quão era meaningful, o quão era representativo essa memória, né? Essa nostalgia sobre o Crash, pra ele vir com tanta força depois de tantos anos e lançar esse jogo, e as pessoas estarem odiando o novo Dark Souls, eles falam, né? Tipo, adorando odiar esse jogo, sabe? E quanto, na verdade, é outra coisa, que é como falta jogo mais simples, sabe? Uma plataforma simples, assim, de opções pra isso, sabe? Parte de mim acredita que uma é nostalgia, e ela faz, né, isso, obviamente, que se não fosse Crash, não teria causado tudo isso. Mas parte de mim é aquela coisa do tipo, cara, finalmente um jogo que é simples, sabe? Não é um jogo que eu vou ter que fazer, tipo, grind, ou fazer level up, ou ler no internet. Assistir 40 horas de cinemática. Ou não, é um jogo que eu vou sentar e jogar, e é isso, sabe? Tipo, straightforward, plataforma, massa, vou brincar aqui, vou chamar um pessoal, a gente vai rir, tomar uma cerveja, jogar, e como falta, talvez tenha faltado jogos que são nessa linha, descomplicados, assim, sabe? Sim. Eu não sei, eu tenho a impressão que é um balanço entre as duas coisas, assim, sabe? É, vamos desconstruir bastante do que isso que você falou hoje aqui. Queria que as pessoas não ficassem tão presas na sua opinião pessoal sobre Crash ou não Crash. Na verdade, nem importa que seja Crash o que a gente tá falando. Acho que você já tocou em vários pontos aí que vale a pena a gente falar. Primeiro, eu vou perguntar pro Rafa, já sabendo a resposta dele, mas querendo que ele fale pra todo mundo. Rafa, faz diferença ter sido com Crash que isso aconteceu? Faz diferença que esse jogo tenha sido um remake do Crash Bandicoot que as pessoas lembram das suas infâncias? Ou se fosse outro jogo com outro personagem e a mesma estrutura, seria a mesma coisa? Faz total diferença, né, cara? O que me irrita um pouco, não só nesse caso, assim, mas acho que as pessoas têm essa necessidade de, olha como eu sou cool, eu entendo desses jogos de antigamente, sabe? E o jogo pode ser uma bosta, sabe? Mas é o jogo das antigas, então é bom pra caralho. Tipo, porque tu tem que falar dele, sabe? Porque tu é cool, tu jogava videogame desde antes de ser legal, sabe? Isso me irrita muito, cara, sabe? E é o Crash, cara, o jogo que eu vou te falar, o jogo é mal feito. É mal feito, cara, ele é tecnicamente ruim. Se tu gostava de algo antes daquele algo ser legal, eu tenho pena de você. Sabe uma prova pra mim disso? Atari Classic, saca? É. Eu fico falando assim, Atari pensando, ô, a Nintendo tá fazendo uma grana com esses videogame console, vamos lançar um Atari Classic. Que tipo de pessoa é você que vai gastar, sei lá, $100 pra comprar um Atari Classic, tá ligado? É o tipo da pessoa que tá mantendo a Tectoy viva até hoje no Brasil, meu amigo. entendo o apelo do Super Nintendo, Nintendinho, sabe? Porque eles eram sofisticados, assim. O Atari era o que tinha, não é nostalgia. O Atari era o que dava pra fazer, sabe? Tipo, sei lá, sabe? E claro, é que na época, até a comparação, tipo, na época, não tenho nada. E tendo esse lixo, lixo é a melhor coisa que existe no mundo. Porque não existe outra coisa. Aquele negócio de terra de cego que tem um olho errado. Se não tem nada, qualquer coisa já é melhor, infinitamente melhor do que nada. Matematicamente falando, qualquer número é infinitamente maior do que zero. Os números negativos não são, mas tudo bem. Tá bom, número positivo, matemático. Eu acho que tem isso, sabe? Tipo, na época, como não tinha nada, cria na nossa memória, pô, isso aqui é massa pra caralho. Mas, tipo, hoje em dia não é mais massa, cara. Sabe? Porque hoje em dia já existem coisas melhores. É tipo dizer, pô, o Fusca é o melhor carro do mundo. Ferrari! Ferrari é um lixo! Fusca é o que há, sabe? Que na época bom mesmo era o Fusquinha. Bom mesmo era o Fusquinha, fazia um barulho. Não, você não ia saber, você não é cool como eu que dirigia um Fusquinha. Pois é, sabe, na direção hidráulica pros fracos, sabe, né? O negócio tem que ser no braço lá, sabe? É tipo isso, sabe, tipo, tu querer ser cool porque jogou um jogo das antigas. Tipo, nas antigas era bom, pouquíssimos jogos, cara, eu sou dessa opinião, que pouquíssimos jogos resistiram ao teste do tempo. Tu joga hoje, volta a jogar, pô, esse jogo ainda é bom pra caralho. E a Nintendo é uma das únicas que fez esses jogos, que até hoje tu vai jogar e são bons pra caralho. Tipo, Tartaruga Ninja, que eu passava fins de semana jogando, eu falei, eu não vou jogar hoje. Eu joguei a versão remaster que eles fizeram uns anos atrás. É ruim, cara. Sabe? Não cabe mais, assim. Tipo... Fall flat, assim, né? Tipo, é um jogo que você percebe que não tem a dimensão que o Mario Kart, do primeiro lançamento do Mario Kart, já tinha, sabe? Sim. Quando você percebe que o jogo, ele... Como você falou, ele deixa... Ele não só resistir o tempo, ele deixa pegada cultural, assim, né? Que é aquela coisa que Star Wars, assim, sabe? Não é à toa que Star Wars dura, por mais que antigo ou antiquado ou, sei lá, a visão que tinha, mas ele funciona, sabe? É Senhor dos Anéis, sabe? Senhor dos Anéis sempre vai ter público. A gente falou disso um dia desse, eu acho, né? Sim, sim. Ele sempre vai ter público porque ele funciona, sabe? Ele tem sustância, assim, sabe? Não é só o que tem. Não é só o entretenimento que é o que tem de opção. Ele ressona com as pessoas, assim, sabe? Existe essa nostalgia forçada, assim, que é algumas coisas que é um pouco... Eu acho ok, mas eu acho que ela confunde, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a filtrar entender, então, o que que eu gosto do Crash, por exemplo, sabe? O que que no Crash eu gosto? Eu gosto da estética, eu gosto do personagem, eu gosto das animações, eu gosto do humor, eu gosto dos vilões, eu gosto dos bosses, eu gosto de não sei o que. Aí você fala, não, eu realmente, essa parte do jogo não gosto, mas eu gostava da música, eu gostava muito da música, sabe? Eu adorava a música, então ressona comigo a música, então beleza. Então eu acho que a gente tem que entender que não é só porque tava na sua infância que era bom, sabe? Tipo... Ah, sim. Essa é uma das grandes mensagens. Eu paro pra pensar, eu tô pensando, né, tipo, pensando nisso, porque o que que fez o... Porque não é só nostalgia, não, eu não acredito que é só nostalgia que faz o Crash vender mais que Zelda, sabe? Então, não acho que é isso que faz só, sabe? Tipo, eu acho que existe uma demanda pra jogos mais simples. Pelo menos a minha atual teoria sobre o Crash hoje existe espaço pra jogos mais simples. Existe espaço pra jogos AAAs mais simples, sabe? Não jogo qualquer jogo mais simples. Não adianta eu, o Igor de Castilho, agora falar, não, beleza, todo mundo tá jogando Crash, eu vou fazer um joguinho aqui no Wii U e taca ali pau, sabe? Com certeza, não, sabe? Com certeza. Não, existe. Eu tenho certeza absoluta que tá todo mundo pensando: opa. Não, pra começar, aguarde 2018, próximo E3, um Crash AAA, bem polido, novo. Com certeza, sabe? Com certeza. Quem vem junto com isso, não sei. O Ratchet & Clank lá, que foi um jogo até bem feito, não teve tanto sucesso, sabe? Talvez porque ele era complicado demais, sabe? Ele parecia complicado demais, talvez. Tinha coisas demais no jogo. Talvez ele precisava ser mais enxuto, sabe? Pra ressonar mais com as pessoas. Lego funciona bastante com todo mundo, sabe? E é um jogo extremamente simples, assim, sabe? Eu ia citar Lego, cara. Eu ia citar, porque é exatamente isso daí, é um exemplo disso que você tá falando, de jogabilidade simples, com o carisma, trazendo o que de melhor as pessoas encontram em outras franquias, né? Então quer dizer que agora eu posso ver mais, brincar mais com Star Wars, brincar mais com Batman, se eu quiser, numa jogabilidade super confortável, algo que, cara, eu posso estar fazendo três outras coisas ao mesmo tempo que eu tô jogando aquilo. Praticamente um comfort food, né? É, cara, é um comfort game, total. Posso estar jogando com meu filho de 2 anos, entendeu? Eu ia, realmente, isso tá, quanto mais estava falando, mais estava vindo Lego na minha cabeça. Falando desse sentimento que você tem quando você joga um jogo mais simples e como eles têm espaço, sabe? E talvez esteja faltando mais, tá faltando, igual você falou aí, talvez parte do sucesso. Até queria saber de quem ouve, gente que jogou Crash, que não tem a nostalgia, o que que achou e por que que jogou? E se gostou, por que que gostou? Sabe? Será? Eu imagino que muita gente vai acabar respondendo por esse lado, da simplicidade, do, ah, cara, só é legal, sabe? Só uma parada, pô, gostosa e tal. Realmente, ele é tão difícil e tão mal feito, entre aspas, às vezes, que é até engraçado, sabe? sabe? Às vezes a pessoa tá achando isso. Eu queria dar meus 2 centavos sobre a questão da nostalgia, um outro exemplo que eu tenho muito forte, e que eu acho que talvez a forma como a gente tá falando esteja passando até uma mensagem um pouco diferente pras pessoas, que é, ninguém aqui tá cagando nos jogos antigos simplesmente pelo fato dos novos serem melhores, porque em toda a indústria você espera que ela melhore com o tempo. Se ela tem alguma coisa, tá muito errada se você não tiver evoluindo o seu design, sabe? Então, pra começar, isso é totalmente esperado, né? Que fique bem claro. E outra, não quer dizer que nós lá atrás estávamos tristes pelo fato de só o que a gente tem pra jogar é isso. O exemplo que eu dou, que é muito forte pra mim, é Resident Evil, que eu até prometi antes da gente começar a gravar que eu ia comparar com Crash. Mas Resident Evil 1, 2, 3 tinham essa máxima, né, de que parte do que faz o jogo ser assustador e logo engajante é o controle ser ruim. Não, mas isso nem é uma piada, isso é sério. Isso é sério! Eu gostava do 1, 2 e 3, e era isso mesmo, sabe? E era exatamente isso, sabe? Era foda porque era foda, sabe? Porque é, cara. Se tinha um zumbi atrás de você, você tinha que dar um 180, você tinha que fazer isso direito, sabe? Você tinha que, ou você corria, ou você virava e atirava no zumbi, sabe? É. E você tinha que fazia parte da experiência de horror, assim. Fazia parte da experiência de horror. Pra mim, tem algo até de valor naquela época. Você tá fazendo isso agora. Se você não pode mais get away with it hoje, fazendo isso, eu também acho natural, porque a nossa indústria evoluiu, a gente encontrou outras formas de causar, e a gente tem muito mais ferramentas também pra causar esse tipo de sensação no jogador. Eu acho Resident Evil 4 o melhor jogo da franquia disparado, apesar de eu ser um grande amante do 1, 2 e 3. Mas aí também, uma vez que eu conheci o 4, aí o 1, 2 e 3 já viraram aquela coisa clumsy que eu joguei na minha infância, que hoje eu não consigo jogar mais de 1 ou 2 horas sem, entendeu, jogar o controle pro alto e falar, porra, como era ruim, entre aspas. Mas até isso, o 4 hoje, se você for jogar, você vai ver o quão já tá datado. A sua movimentação, como ele tá datado, porque naquela geração que ele foi um dos primeiros bird view, né? Tipo, shoulder view, assim, né? Então foi um dos primeiros jogos onde você via outro personagem, você meio que ficava sempre no ombro dele, como se uma câmera de apoio, e você via tanto a mira quanto o personagem, tipo, pelas costas, né? E aí toda a movimentação é pensada nisso, né? Tipo, os caras vêm devagar pelas costas, porque você tem tempo de virar. Ou ele anda, ou ele atira. Hoje em dia você atira, você pula pela janela, você joga granada, você usa especial, você dá headshot e faz isso tudo ao mesmo tempo, sabe? Hoje em dia a gente tem controle pra isso. Você tem, tipo, N jogos que fazem isso muito bem, mas até de um jogo tão bom quanto Resident Evil 4, a gente vê como, às vezes, o gameplay é o que tinha pra aquilo, né? Tipo... Não faz com que ele não seja um jogo fantástico, provavelmente o jogo do ano, daquele ano. E é esperado, cara, que um jogo de, sei lá, 2000 e quanto, que foi Resident Evil 4, hoje esteja datado e a gente tenha evoluído pra coisas melhores. Não tem nada de errado nisso. O que a gente tá falando é que, por trás do sucesso que um Crash, por exemplo, faz hoje, tem um monte de coisa pra gente conversar, que talvez nos dê lições pra frente. Uma das lições que eu acho que nos dá é que não vamos deixar a nostalgia entrar na frente de você fazer o melhor jogo que você pode num gênero que talvez esteja, entendeu, faltando jogos aí. Se vai ser o novo Crash que você falou que vai ter na E3 do ano que vem ou não, não sei. Talvez seja um outro IP completamente nova, sabe? Mas eu acho que a gente deixa a nostalgia, não enxergarmos o que o jogo realmente era, e não tem nada de errado com ele ser como ele era antes, é o que eu tô querendo dizer, mas enxergar o que ele era e tirar conclusões sobre o que podem ser os jogos daqui. Eu queria tocar de novo no negócio que o Igor falou que eu achei interessante. Entendeu? Por que que tu gosta daquele jogo antigo? Né? Uh-huh. Eu acho que tem coisas que sobrevivem ao tempo. Não são todos os aspectos do jogo que são bons, mas alguns sobrevivem ao teste do tempo e continua sendo, naquele aspecto, uma coisa fenomenal. Um exemplo que eu vou levar pra sempre, por exemplo, é um jogo que eu nunca mais vou esquecer de tão foda que ele é como experiência, mas hoje só vou jogar hoje o gameplay, eu joguei, e é horrível, que é Mass Effect 1. Uh-huh. Sabe? Mass Effect 1 é um dos melhores jogos que eu joguei em termos de experiência. Sabe? E do que aquele jogo representou pra mim no mundo de ficção científica, a história de Ontario, os plot twists, tudo assim, nossa cara, que jogo fantástico, mas o gameplay é horrível. Sabe? Não é por causa do gameplay que Mass Effect 1 é foda, sabe? Todo mundo fala, a trilogia Mass Effect é fodástica. É, mas o primeiro jogo em termos de gameplay é um lixo, cara. Convenhamos, comparado com o segundo e com o terceiro, então, sabe? É muito ruim. Mas não é por causa disso que o Mass Effect é foda. E igual esse exemplo, você vai achar, Rafa, milhões. Cara. Não, quantos? Não, milhões, sabe? Como eu falei antes, tem pouquíssimos jogos que sobrevivem ao teste do tempo no sentido de que o jogo todo, como ele é foda em tudo, sabe? Acho que quando eu penso nisso, que jogo que eu vou jogar hoje, o jogo ainda é bom pra caralho. Tem pouquíssimos, e um deles, e pra mim, é o Super Mario World. Que se eu for jogar hoje no Virtual Console, for jogar, pô, o jogo ainda é divertido pra caralho. Virtual Console nada, cara, no seu Super NES Classic, rapaz. Nem sei como é que eu vou fazer pra comprar essa poceira. Se você conta, conseguir comprar, quer dizer, exatamente. Boa sorte. Eu botei o warning aqui pra dizer quando entrar em estoque, cara, nem piscou no meu e-mail, tá ligado? Já deu esgotado, assim. Ó, gostaríamos de te avisar que entrou estoque ontem e já acabou. Gostaríamos de te avisar que... never mind. É, o tempo do e-mail, assim, enquanto o e-mail tá trafegando, já acabou o estoque. Não, mas você falou da Nintendo, eu que era um menino Mega Drive, tem bastante jogos da SEGA que eu lembro bastante, que já você fez, né, um podcast Podquest Retro Mega Drive, rapaz. E não é à toa que esses jogos... São clássicos pra mim ou pra nós, assim. Então, quando a gente fala Crash, porque Crash é tão... Tá se falando tanto, o que eu falo é que existiam outros jogos que faziam isso, que eram mais relevantes, assim, digamos assim, sabe? Mas por que que... Qual que era o valor do Crash? Era porque ele existia numa plataforma onde essas outras coisas que eram relevantes não existiam, sabe? Ele era aquele primeiro jogo de muita gente, sabe? Ele foi aquele jogo que o cara jogou naquele Natal, que o tio dele, que ainda tava vivo, deu pra ele de videogame, sabe? Tipo, existem elementos que a gente não tem controle sobre como isso pode ser forte pra uma pessoa, sabe? Sim. Que, tipo, é aquele jogo que ele jogava com um amigo dele que ele nunca mais viu, sabe? Tem elementos que fazem essas coisas serem muito pessoais, assim. É. A gente não tá discutindo isso, sabe? Por isso que eu falo, não é porque você jogou na sua infância que ele é necessariamente bom. Os elementos que constroem o jogo, aqueles elementos que a gente você desconstrói ele, você começa a questionar algumas decisões, você começa a comparar com outros jogos e você fala, cara, isso aqui não se faz mais, sabe? Ou não se fazia nem naquela época, sabe? Então, você vê a limitação da equipe que desenvolveu o jogo naquela época e eu fico questionando por que que isso foi feito hoje, sabe? Tipo, eles não tinham autonomia, talvez, eles não tinham autorização pra mudar essas coisas hoje em dia, sabe? Tenho certeza que eles olharam e tomaram decisões dizendo, cara, a ideia é copy and paste, a gente vai fazer exatamente a experiência que tinha. Se demorava tanto pra fazer aquele pull, a poly inbox do cara era tanto, a gente vai fazer essa experiência, sabe? A gente não vai arrumar o level design, a gente não vai arrumar a física, a gente não vai arrumar a colisão do personagem, a gente vai replicar o que tinha. E o que tinha era aquilo, sabe? E pra ser justo, Igor, se você entrar nessa de não vamos fazer isso, vamos refazer o Crash pros dias de hoje, o quanto de Crash vai sobrar? O exemplo mais claro pra mim ainda é o Resident Evil 1. Vamos refazer o Resident Evil 1 hoje, mas vamos tirar os controles ruins. Tirou a dificuldade do jogo? Não é mais Resident Evil 1. Tirou o perrengue do jogo, porra. É lendária a história do Resident Evil 4, porque ele foi literalmente feito 4 vezes, né? É. Então a equipe começou com a engine do Resident Evil, acho que do Code Verônica, uma coisa assim. E era muito mais estático, ele era muito mais parecido com a movimentação dos originais. Yep. Esse jogo foi jogado no lixo, porque eles perceberam que o jogo não. A franquia não aguentava mais um jogo desse tipo. Eles precisavam dar um passo adiante. E aí eles foram pra um jogo de exploração, onde você tinha uma câmera muito mais livre, usando muito mais o 3D e tudo mais. E aí eles descobriram que a franquia tava envelhecendo. Então eles tiveram que mudar, repaginar a franquia. E aí foi pra uma terceira vez, onde já era parecido com o quarto, eles decidiram que eles precisavam não fazer... Porque o jogo era num hospício, né? A terceira interação dele era num hospício. Era o jogo do 4 num hospício. E eles falaram, não, cara, a gente tá indo tão longe já com o jogo, vamos fazer open world. Vamos fazer... Não open world, mas vamos fazer ele lá fora, sabe? Uhum. Vamos fazer um cenário aberto, sabe? Não vamos focar num lugar fechado. Vamos fazer uma floresta, que é uma coisa que a gente não fez ainda, sabe? Tipo, de direito. Então, dá pra ver o que leva a linha de raciocínio deles pensando, tipo, cara, como que a gente dá o próximo passo, assim, sabe? Eu acho que é bem isso que você falou, assim, sabe? Se você tentar refazer o Crash, você acaba acabando não com o Crash. Talvez você crie um clássico, um novo clássico. Uhum. Talvez você crie um jogo novo, mas não era essa a ideia. Eu acho que isso eles vão fazendo agora, sabe? Uhum. Agora que eles percebem que a franquia é viável e que existe interesse de mercado pra um jogo como esse, eles podem dar o próximo passo. Mas qual é a lição desse jogo? A lição pra mim é, falta jogo simples. Não jogo simples feito por poucas pessoas, jogo simples feito por AAA, sabe? Simples de jogar, não de desenvolver, pô. Exatamente, sabe? Falta jogo com carinho, assim, sabe? Falta jogo simples com carinho, sabe? Porque o jogo é bem feito, sabe? Tipo, questionando o design que eles tiveram que copiar do original, as animações bem feitas, o visual é bem feito, a direção de arte é coesa, sabe? É muito parecida com a direção original, melhor, sabe? Então, sucesso, sabe? Eu não sei se concordo contigo com o que falta. Talvez falte estúdio AAA fazendo. Porque não falta, cara, a indústria indie é cheia desses jogos. Mas é isso que eu digo, sabe? Porque é o seguinte, quando você fala em indústria indie, eu acho que na cabeça do consumidor comum, porque a gente tá falando de consumidor mais comum, a gente não tá falando de um cara entusiasta que lê fórum e tal, a gente tá falando de massa. A massa foi e comprou o Crash e provou que o produto é viável. Esse mercado não é feito por consumidor de indie. Esse cara, ele vai olhar pro indie sempre com desconfiança, sabe? Ele vai precisar de uma Naughty Dog ou de uma EA ou de uma Nintendo pra dizer, eu fiz esse jogo, ele é simples, você vai gostar. Ele não vai nem ouvir falar do indie. Ele não vai nem ouvir falar do indie. Tô com o Rafa que talvez não falte jogos pra isso, mas... Não acho que falta. Faltam jogos que... dessa monta, falta, entendeu? Mas tem muito jogo também que ele parece simples, tipo Ori, sabe? O jogo parece um jogo de plataforma simples. Ori não é pra todo mundo. Porra, cara. Ori é tenso, cara. Ele é um excelente jogo, ele é fantástico. Ele não é simples. Se você bota na mão de um cara que vai jogar Crash e Ori, esse cara não vai se divertir. Porque ele não vai entender o qual é a pra graça desse jogo, sabe? Pra onde que eu vou agora? Sabe, a primeira coisa que ele vai se... Sabe, se ele achar que é um jogo tão linear e bidimensional quanto é Crash... Como assim não tem fase? Que hora que eu paro? Crash então... vai pra frente. Quando em dúvida, vai pra frente, né? Ori... E meia hora não tem dúvida. O Crash não tem dúvida. Mas isso que eu acho que aconteceu com esse nicho, sabe? Uhum. A vida segue, ele seguiu, ele foi adiante. Ele tá procurando um novo... Ele tá não se procurando, ele tá melhorando. Mas até onde existe espaço pra coisas mais simples, sabe? É quase como, sei lá, talvez se comparar com cinema, você tem Transformers, sabe? Você ter um mercado que sabe que existe gente que só quer ir consumir uma coisa bem simples, assim, sabe? Tipo, que é aquela coisa que ela confia, ela sabe que ela vai lá e vai ter aquela experiência ABC, sabe? Eu fico pensando se não existe outras formas de fazer isso no videogame, sabe? Talvez não é a melhor coisa pra indústria, mas claramente ela quer isso, sabe? Claramente existe espaço de consumo pra isso. Eu acho que existe uma brecha aí que é desenvolver produtos mais simples por grandes produtoras pra saciar uma vontade que é, cara, eu quero jogar um jogo mais simples hoje em dia, sabe? É. Eu consigo ver valor nisso, sabe? Eu consigo ver bastante valor nisso, sabe? É, também, sem dúvida nenhuma. Mas então, pra gente fechar o episódio de hoje, o assunto principal, foi uma discussão muito legal. Queria só lembrar todo mundo que, falando tanto assim de nostalgia, mais uma vez a gente fica pensando, pô, pena que Fernando Seco não tá aqui, né? Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aí no episódio 210 do PodQuest. Mas um Pod Quiz meio fácil aí, galera, né? Acertou, foram só 5. Mas os 5 que acertaram falaram que tava fácil. Então, vai ver que são só vocês mesmos. Mas Zabuzeta vai tocar pra gente aí a música de um jogo fantástico que a gente trouxe na semana passada. Vai, Zabuzeta. Isso daí, pra quem ainda não sabe, é a trilha de Firewatch. Walking Simulator, como as pessoas gostam de chamar. Mas um jogo com uma história muito legal e muito imersiva. Te coloca dentro dos pés daquele personagem, nos sapatos daqueles personagens mesmo. E que eu curti muito jogar. E o nosso ouvinte, Diego Groselha, foi o primeirão. Falou lá. Que Overwatch, gente? Firewatch é o jogo, ó. Olha eu já. Mensagem subliminar. O Igor tá mandando ali as ondas cerebrais pra mim. Mas o Diego Groselha falou Firewatch. E também a nossa ouvinte, Gabriela Jorge, falou lá no Twitter. Puta que pariu, é Firewatch. Foi muito bom. E também o Gustavo Oliveira, o Douglas Feliciano e o FHC. Esses foram os ouvintes que acertaram Firewatch. E essa semana, claro, tem mais musiquinha no Pod Quiz Musical pra vocês. Manda aí, Zabuzeta. E rapaz, quem acha que sabe de que jogo é essa música, manda aí um tweet para @podquestbr, um comentário no podquest.com.br episódio 210 ou no youtube.com/podquestbr episódio 210. Episódio 210 que chega ao fim. Quase não aconteceu. Obrigado, Igor, Rafa, pela disponibilidade aí na plena segunda-feira pra gente gravar. Rafael Kunen, ainda tem trabalho hoje pra você, rapaz? Às 8 da noite da segunda-feira ou não? Tem, né? Alguém tem que trabalhar. Ah, ok. Aqui que é um país sério, ó, já é meia-noite. Igor, eu vou fazer a mesma pergunta pra você porque você desde as 4 da tarde já não tá trabalhando mais. Mas o que, que tem de bom aí? Você vai assistir um seriado hoje à noite? Vai fazer o quê? Tomar um banho e um ar-condicionado. Tá quente que é o diabo. Quente que é o diabo em Montreal é quantos graus, mais ou menos? 29 na noite, na verdade. É quente, pô. Mas então é isso, gente. Foi um episódio que eu acho que foi muito maneiro. Queremos os seus comentários. Mas ficamos por aqui essa semana. Quinta-feira, vamos ver, né? Se tem, joga essa ideia. Nem falamos que quinta-feira passada o Igor fez segunda parte do workshop de Substance Designer. Chega lá no nosso canal, youtube.com/podcastbr, para acompanhar a continuação dessa série de workshops de streams técnicos, vamos dizer assim, que o Igor tá fazendo pra gente aí. Quem sabe outros podcasters, no futuro, vão fazer alguma coisa sobre isso também, não deixar o Igor sozinho lá. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Juliar Lopes, Igor de Castilho, Rafael Cunha se despedem de vocês. Um abraço, até semana que vem. Tchau! Pena que o Seco não está aqui. Que triste. Rolou uma saudade agora. Eu acho que o Isabel tinha que parar, depois dessa fala de Juliar, deixar um silêncio e direto começar o assunto. Só pro Seco conseguir... Só o violino, né? Só o violino. Só pro Seco sentir o peso da ausência dele. Com certeza o Zabuzeta vai arrumar alguma coisa aí.